pandeiro, vou ficar até amanhã. Com o toque da viola, afoguei a minha dor. Na batida do pandeiro, conquistei o meu amor. Oiô, oiô, iaiá, oiô, iaiá, é nesse coco que eu vou me acabar. Oiô, oiô, iaiá, oiô, iaiá, é nesse coco que eu vou me acabar. Vou tocar esse coquinho e cantar pro pessoal esse canto bonitinho pra alegrar o teu astral. Se você está gostando desse nosso arrasta-pé, vem atrás do Zé Mineiro para ver como é que é. Oiô, oiô, iaiá, oiô, iaiá, é nesse coco que eu vou me acabar. Oiô, oiô, iaiá, oiô, iaiá, é nesse coco que eu vou me acabar. Nesse corpo que eu vou me acabar. É nesse corpo.